foi normal. E um abraço, até a próxima. Até tiver os outros anos, faz favor do grau. Azul 4198, decolada Azul 9, chame contra o Salvador em 120.8. 20.8, obrigado por 4198. É Portugal 021 Alfa, Salvador, Tower. Ué? Call ground 121.1. Portugal 021 Alfa, prove Tex Alfa, report before Tex Juliet. Levi Alfa, report before Juliet, Portugal 021. Salvador, para o táxi, né, 355, está com 111 a bordo, 4 horas de linha, para o meu terno, nada galeão. Vai. Para o localizador azul, menor de novo. Azul, menor de novo, complexo, final do procedimento, chame T, 198, decimal 95. Azul, 198, decimal 95, azul, menor de novo, esporte. Autorizado, pista 17, o vento 130 graus, 109. Alfa Juliette é o meu. Oi Salvador, boa tarde, Azul 698, 97 milhas. Azul 698, boa tarde, mantenha aproximação, aguarde autorização de pouso, informa o tráfego para Papalfa 32, curta final pela pouso 17. Sim, da pista 10, aposta localizador. Desce 2000, vai informar no localizador, Azul 2791 com 1500. Destino 0-1-4. 1-0-1-4 agora, azul 2-7-9-1. Até Juliette Serra, aguarde para o táxi. Juliette Romeu no Sol, Zona 3, autorizado backtrack, táxi via pista, reporte na taxiway ótica. Azul 698, pouso autorizado, pista no 0, vento 130 graus, 10 nós. Vivo, pouso pista no 0, Azul 698. 41, gate 10, at gate 10, pré attention to the marshalers. Cruz Juliet, gate 10, then follow marshal, at canal 0210. Salvador, uma boa, 132 e 35, informação Romeu para autorização com fim. Informação Romeu para com fins, pronto. Afirmativo. 3835 autorizado com fins, via rota do plano de voo, nível 360. Decola da 10, curva à direita. Nael, transição, bom, ativa a saída. 5576, transponder e 1208, controle. Aprovado para Confins, no nível 360, vai decolar 10 à direita, perfil da El Mótima. 576 no transponder, 208 é o controle, 3835. Só confirmando 5576. 5576, 3835. Correto no portão 8, pronto, na 3835. Semana. Salvador, SNR 63 no 4, gate 7, deck para. Puxa, né, 63 no 4, observa a voz da TAP, ligar a retaguarda, pode estender o chute de funcionamento, chama o TAC. Tem que pagar para trás do TAP, está autorizado, né, 63. E a reporte pronto. Prossiga, prossiga. Salvador, Xenerna 355, para ponto Xenerna 10, pronto. Xenerna 355, autorizado, alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter no zero, 355. Salvador, Alfa 3, 3. Copio Alfa XR, XR, prossiga. Alfa 3, 3, 3, rebote, parte 3, posição 4, Romeu, para parte principal, posição 1. Aguarde, o Alfa XR, XR. Na escuta. Para o flashback? Flash, não, ok. vento 140 graus, zona 09. Azul 698, Alfa, ponte da Juliette. Alfa, ponte da Juliette. 140 graus, 08 nós. Tá autorizado no 097, me faz. Vai chamar. Estabilizado no localizador, aguardando o glide azul 2791. Azul 2791, copia SM Torre 1, número 8, decimal 95. Torre 1895, azul 2791. Obrigado e bom trabalho. Torre Salvador, é o... Boa tarde, azul 2791, estabilizado, localizador. Papa Romeu, Hotel Juliette Sierra, decolada zona 7, chame controle correção. Repassando através do farol de Itapuã para a transferência. Chamando através do farol de Itapuã, Hotel Juliette Sierra. Channel 655, decolada zona 7, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 1208, controle de Salvador. Azul 2791, boa tarde, avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 130 graus, 07 nós. Livre, pouso no 0, azul 2791. Ok. Decolado na Dael Leta, Mótiva. Chamando a 355, contato horário na decolagem, suba e mantenha nível de voo 360, autorizado voo na cruz de Leda. 360, voo no Leda, 6355. Até a Juliette Serra, mantém referência de Zais, transfere controle de Salvador em 120, decimal 8, mau voo. 208, obrigado, Salvador. Embaixo travado, livre pouso azul 2791. Repito, vento 140 graus, 08, nós, 2791. Fecha. Mantenha o nome do pé, direto Manati, reporte livrando o CTR. E o pé, reporte livrando o CTR, até o Juliette. 314, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1, Pátio Índia. Próximo ao ponto de espera do 1895, ajuste 1014. E a parte Índia, ponto de espera da 10, confirma que está segunda pela segunda vez. 18, decimal 9, 5. 19, 5, 5, 5, obrigado. Palmeiro, Romeu, Cabral, prossiga. IC506, reporte para cruzamento da pista entre Duna e Simbra. Salvador, o voo na 097 para o táxi, temos 178 a bordo, 250 alternando galeão. 50? 2,50. Gente, voo na 097, táxi autorizado, via parte 3, parte 1 em Índia, até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre, 198, decimal 95, ajuste 1,0 no 4. 14, parte 3, parte 2, parte 1 em Índia, 2,95, obrigado. Então, tarde, Xaner 62, 6314.010. Xaner 6314, boa tarde, autorizado a linhagem de colar, pistola 0, vento 140 graus, 10 nós. Decolagem 10, Xaner 63, 14. 43, assento, sinalizador. Alfa, Kilo, Pati 3, azul 2791. Reporte e diz a localidade sobre o voo. Alô? Gente, Alfa que deve ser aí. Boa 097, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, pistola 0. Alinhar e manter, no 0, boa, 097. Alfa QGX autorizado, reboque, parte 3, reporte para ingresso no parte 1. Autorizado, o reboque é certo na saída do pátio 3, chame para ingresso no pátio 1, Alfa QGX. Autorizado até final do pátio 3, reboque ingresso no pátio 1, Alfa. Linha chegada, bom. Chame contra o licenciador em 120, decimal 8. 208, obrigado. Subi e mantém em nível de voo 340, passando 2.000 pés, voe na proa de Momo. Após 2.000, direto Momo, 6394. O meu Oscar Cabral, frequência livre. Tá bom. 140 graus, 10 nós. Decolagem, tá 10, bom, 10 Passando Vitorinho e Juliette, confirmo que é alocado 0160. Afirmo, Vitorinho e Juliette, passou, está ingressando agora com o Dona da Cruz, na Cruz Cari. Sente, mantém sobre a linha de voo visual, no 1500 pés, reposte para que para ingresso enterrado. Até Juliette, César, isso será terminado, 2 aluminas, instrutor sudoeste de Salvador, frequência livre para a coordenação do seu voo. Juliette, confirma o tipo do equipamento é Papa Alfa 3, ou não? Papa Alfa 32, Vitorita Juliette. Gente, voo no 869, não, autorizado, vai na proa de Banff. 355, chame Recife, 125, decimal 1. 251, vai chamar. Contra Salvador, boa tarde, Golno 097, decolou, cruza 1700. Golno 097, contato radar decolagem, sub, mantenha nível de voo 360, passando a 2000, voo Eletra. 360, 2000 Eletra, Golno 097. Via Patione, Índia, próximo a Patione para 2895, ajuste no 095. Patione, Patione para 2895, ministra 3283. Salvador, boa tarde, tá 3835, na sua ponte para Dom Rosário. Autorizado a alinhar e decolar, sustorno 0, vento 130 graus, sustorno 0 nós. Alinha decolando 0, tá 3835. Centro Recife, na frequência 26.85, alternativa 125.45. 2.85, alterna 125.45, Sené 63, não faz. É da EU, Lida Mótima, decolada 1.0, primeira curva à direita, transponder 5.024, frequência do controle Salvador 1.20.8. 3.0 para Guarulhos, depois o Loco 1.0, Tabaté. Decola da EU, Lida Mótima, 024, transponda em controle 208. Correto, Golno 69, chame para o direcionamento, portão 612. Pois não. Alta 3-3, autorizado sinal reboque, reporte ao término, portão 01. 3835, decolar 231, chame controle de Salvador em 120, decimal 8. 308, está 3835. Controle de Salvador, está 3835, decolar na Dael. G35, contato radar, mantenha o 360 via sede da S. 360 na Dael, 3835. Juliette, eu posso visar o campo. Juliette. 1097, chame o centro Recife na frequência 1260, alternativa 1228. 60208, obrigado, boa tarde. Possibilidade valendo, 3835? 3835 autorizado. Quando lenda, está 3835, cuidado. Campo, Vitorinha Juliette. Sobre torre, na frequência 1895. Boa tarde, é o Papatango Vitorinha Juliette, na zona rotatória. Papatango Vitorinha Juliette, boa tarde, ajuste no 0 no 4, reporte curta final no 7. Bota curta no 7, Vitorinha Juliette. Nível 360, decolada da pista 10, primeira curva à direita, perfil de saída da El, após rua Leda, direto Irume, onde intercepta a aerovia. Aciona 5026, frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. O 360 está autorizado para o ritmo do galeão, decolada da pista 10, no perfil da El, Leda, após rua Irume, primeira curva será feita à direita. Intercepta o sistema de 257, Montu, com válvula. 5026 é o transponder, 908, controle 3145. Correto, 3145, chame para feedback acionamento, portão 5. Deixa lá. Alugou, Gol 969, feedback acionamento, 06. Gol 969, livre acionar, chame táxi. Autorizado, depois de ataque, Gol 969. Inicial, X-ray, X-ray. Vitorinha Júlia. encontramos excelente a Juliette, mantém a aproximação ainda não avistada. Juliette. O Vitorino de Juliette, avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento 140 graus, zona 0 nós. Pouso autorizado no 7, olha. Zona 8, 69, chame todo o Salvador na frequência, zona 8, decimal 9, 5. 3, 8, 9, 5, obrigado pelo contexto. Então, zona 3, 8, 3, 5, chame centro 5, na frequência, zona 2, 5, 1, alternativa 3, 3, decimal 9, 5. 869, mantém aproximação, aguarde a autorização de pouso, informa o tráfego a meia milha da cabeceira 17. Música 869, pouso autorizado, pistola 0, vento 170 graus, 08 nós. É livre pouso, voo 1869. Tango Vitor Índia Juliette no solo 39, confirma o local de estacionamento. Entre autorizado, 0180, táxi pela pista, reporta na táxi Iosca, pista livre. Para o ponte perto da pista no zero e a parte principal da Cri Índia no ponte perto chama torre 1-1-8 da escola 5, ajuste no 0-4 no 0-4, a parte principal é o ponte perto 2 é, confirmações, 2 1-1-8 da escola 5 o gol, o nono menor 3-1-4-5, o ponte perto da equipe de solo após a passagem do Boeing da Gol tem direcionamento pushback e chamitasse. Gente, Vitor e Juliette ao estacionar frequência livre. Boa tarde. boa tarde, voo 969. Voo 969, boa tarde, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Alimentei, voo 969. No 869 no solo 42, primeira direita, chame controle solo em 121 décima 1. Solo Salvador, boa tarde, boa noite, minha nova. Boa noite, minha nova, boa tarde. Quem que é o sinalizador para taxi Alfa entre as taxis Delta e Eco? Chame novamente antes da Juliet. Grau 07 nós. Siga. Vamos continuar aqui no ar, moço. Número 2-0-3-0. Chame controle de Salvador em 120-8. 208, boa. Salvador, boa tarde, voo Corona número 9 da Corona 6 por... 1969, contato radar, turma 2-360 via CDDL. Via 360, voo Corona número 9. Para a direita, para o Corona 69? Autorizado. Vou dar lei, Corona 69, obrigado. Salvador, 120-8. Autorizado 0-0-6, controle após 1-2-0, Paulo 8-0 pro voo, Bonomia 2-0. Bonomia 2-0, estacionamento correto, chame para tiver estacionamento. Eu vou entrar contra o ponto para o Bonomia 2-0, Bonomia 2-0. Boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 160 graus, 07 nós. Decola pista no zero, 3, 1, 4. Seu nome é 2190, vista para 2010, o ajuste 9015, autorizado da SFC, reposto estabilizado. Azul 699, autorizado para Campinas, via Propesulu 10, Obave, Propesulu 16 e conforme rota do plano. Nível 340, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda Motiva. Transponder 5047, frequência do controle de Salvador 120.8. Confirmando após Leda, boa módula. Mike, Oscar, Tango, Victor Alfa. Correta do 699, chame para pushback acionamento portão 3. Zona 45, decolar 250, chame controle de Salvador em 120, décima 8. 1208, boa tarde. Controle de Salvador, boa tarde, 345. 3145, contato radar, chame TG 360, foi 2003, oi, Leda. Gente, para o 360, confirma o restante da mensagem. Às vezes não está aí, Leda. Direto mesmo. Autorização para a Sierra Índia, Romeu Índia, Guardia, Sérgio Moscoso. A Romeu, Hotel Juliette Serra, prosseguindo para o farol de Itapuã, reporte para a descida, acione o código 0124. Adicionamento, pode dar para o taxa, vou no meio do zero. Pessoal, só confirma o POB. Zero tá aqui, Lucas, pode fazer. Quilo, Delta Quilo, autorizado para Sierra Índia, Romeu Índia, tome rota do plano, decola a pista 17, primeira curva à direita, segue corredor AXR, restrito a 1.000 pés, aciona 5002, frequência do controle Salvador, 120.8. Controle 120.8, Papa Romeu, Quilo, Delta Quilo. Reto quilo, delta quilo, ok, pessoas a bordo e restrito 1.000 pés, coisa cheia. Gente, é 5 a bordo, quilo, delta quilo. Gente, vamos ver o quilo, delta quilo, para acionamento, chama a torre em 118.95, vou voar. Salvador, Xenia 62, 1.0, pista de visão no ILS-X3. Xenia 62, 1.0, compreço a próxima final, Xenia 2, Salvador, na frequência, no 8, decimal 9. Roberto 4825, Xenia 62, 1.0. O Juliette Serra desce para 510, já ajuste no 0 no 5, reposta o travesse que está. Reportará no travesse, que estou a sua iniciando a descida para 510. Pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 08 nós. Sim, ele pouso na pista 10, pista na 62, no 0. Prisão 45 horas de coordenação. Não se escuta. Centro 145, solicite a centro Recife, na frequência 251, alternativa 33, decimal 95. 251, boa tarde. Torre Salvador, gol no 620, ponto 010, pronto. Gol no 620, autorizado a alinhar e manter, pista no 0. Vai alinhar e diamante 10, gol no 620. Chanel 6210, no solo 57, libera a próxima direita, chame controle solo em 1, 2, 1, décima 1. Papá Romeu até o Juliette Sierra, estou em Salvador. É, transferido, eu estou a 5.2 de farol de Itapuã, já não tem. Sente até o Juliette Sierra, parte no través do farol de Itapuã. Reportará através de Itapuã, certo? Atento, Intersect 3, Echo e Delta, siga o sinalizador, chame novamente na ajuda. Se for, né? Temos movimentação na linha de Salvador, a 999 para a totalmente pronto. Número 99, livre sonar, chame táxi. Voo no 620, decolar 259, chame controle Salvador em 120, décima 8. Vai chamar o controle Salvador 208, boa tarde, bom trabalho, voo no 620. Boa tarde, Papa Romeu, até o Juliette Sierra, autorizado o cruzamento do eixo da final 10, reporte eixo livre, base pela direita na 17, não há tráfego reportado. Reportará eixo livre, tráfego pela direita para 107, Sierra. Confirmando base pela direita. Confirmando base pela direita. 10, o ajuste 10 no 5, autorizado em LFC, reporte estabilizado. 2 no pé, 10 no 5, autorizado em final, ele é reportado estabilizado, já terminou 9. Salvador, até o Juliette Sierra, livrou o eixo da 1-0. Gente, até o Juliette Sierra, reporte final no 7, base pela direita, baixada e travada. Reportará final da 1-7, base pela direita, baixada e travada. Ele está na 6210, posição 04, aguarde liberação do setor da Embraer da Azul e travas da taxa após. A Júlia 919 está com 104 a bordo, Ribeirão Preto, 430. A Júlia 919, autorizado o táxi para o ponto de carga da pista 10 via Taxi Índia, no ponto de carga chama a torre 1.9.5, corrige o ajuste para 1.0.1.5. Boa tarde. Chanel 6210, autorizado o táxi via Júlia de Portão 04. Santana, final baixado e travado. Papa Romeu até Juliette Serra, pouso autorizado, pistola 7, vento 150 graus, 07 nós. 150 com 07, Serra. Azul 6919, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 150 graus, 07 nós. Azul 2591, informação recusa agora Sierra, porém só modificou o altímetro para 10, 15, tá pronto, copy? Tá, pronto, copy. Azul 2591 autorizado para Vitória, via Golf 677, nível de voo 160, decola da pista 10, primeira curva direita, perfil de saída Coral, transponder 5064, frequência do controle instalador 120.8. Autorizado Vitória, 160 via Golf 677, decola no zero no perfil da Coral, com curva direita, chama 5064, chama controle 208, Azul 2591. Todos 2591, não chame para feedback treinamento 43. Chama lá. Eu já dou, repita a mensagem. Fala meu quilo, delta quilo, torre. Quilo, delta quilo não foi compreensível. Repita a mensagem por gentileza. Quilo, delta quilo, qual é o tipo do equipamento? Quilo delta quilo, reporte no ataque seu papá. Pelo menos 0618, centro Recife, na frequência 12685, alternativa 25.45. Baixão ao centro Recife, 12685, alternativa 12545, bom no 620. Boa tarde, bom trabalho. Salvador, muito boa tarde, Azul, 6919, passando mil. Azul 6919, boa tarde, contato radar, se mantém o 340 via Cedo da El. Via da El para o 340, Azul 6919. Quilo autorizado ingresso na pista, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Salvador está 3190, no final da 10. Santos 190, tráfego avistado, ponto autorizado, pista no 0, vento 150 graus, 08 nós. Ponto autorizado no 0, Santos 190, obrigado. Quilo dessa quilo, mantenha presente a posição, informa o tráfego depois da tem curto final para pouso. Santa Romeo Kilo, Delta Kilo, 80 estrelas de turbulência, decolagem autorizada, pistão no 7, vento 160 graus, 08 nós. Sinal 3190 no solo 09, libere direita, chame controle solo em 121 decimal 1. 121 decimal 1, vai na última ali, 3190. Seguinte. Romeu, Kilo, Delta Kilo, decolada 09, repassando através do farol de Itapuã para transferência. Percebo, vai. Pode me acelerar a curva à direita e pode mandar através do farol de Itapuã. Curva direito ou Kilo Delta Kilo? Gente, repassando através do farol. Siga o sinalizador e chame novamente as ajudas. Viva, Silva.